dia, tá 3201, terça via, chegada bom, via até 2000, ajuste 1012, aguarde procedimento ILS X-Ray, pista 90, tá 3201. Não sei se faz proteger corretamente o amparo para o chileiro, será? Alô, bom dia, OSF-779, informação 4-7, está no 02, Guarulhos, 2-3-7-0.

Via Índia. Eu vou controlar no centro, que é a gente 1002, é ponte pronto do ponto de espera. Obrigado, um bom dia, 4977. Controle Salvador, muito bom dia, azul 4177, decolado da Eva Fisco. Bom dia, contato, tube mantém nível 360 na saída da Eulida após Eudes. Lupa, Eudes na pós, 360 é o nível 470. Tam 3201, me chame Torre 1186. 286, estabilizando, obrigado. Do 4177, voo direto Leda. Direto Leda, azul 4177. Torre, muito bom dia, tá 3201, passando um fim para baixar de gravado. Salvador, bom dia, Chanel 6251. Chanel 6251, bom dia, contato, sub mantém nível 360 no perfil da saída da Eulida após bridge. Ok, 360 da Eulida bridge 6251. Está aqui somente acionamento na posição. Este acionamento sempre para o puxo, nessa escotinada. Não, para o puxo, está aqui. Solo 59, taxívia Alfa Juliette, portão 7. Alfa Juliette, portão 7, 5898, pronto, cópia. Cópia. Confins 340, Opa Zulu 16, decolada 10, primeira curva direita. Saída da El, Leda, após Leda Bridge. Controle 1 na nave decimal 35, transponda 5045. Informe Zulu 4177, chame Recife agora na frequência 251, alterno 33 decimal 25, azul 4177. Bom dia. Oxané 6251, chame Recife agora na frequência 1251, alterno 3325, Oxané 6251. Afirmativo, 251, 3325, tenha um bom dia, senhor. Bom dia, Bobiano. Put it up, push back, chame para o táxi, 6751.